adventure begins. They were always beside you, your nerdy best friends, and the DM took... E chegamos agora ao quinto episódio da segunda temporada de Vox Machina, Através do Fogo. Temos uma cena do passado de Killeth com a mãe dela. Vox Machina acampam perto de Pirá, porque é a aldeia dos Ashari do Fogo. Lembrando que, no caso, Killeth é dos Ashari do Vento. Tá? Então, os Ashari do Fogo são Ashares, mas é outra tribo. Beleza? A Killeth é overpower para um caralho, mano. Porra, depois desse episódio, então, que ralho, né? O Grog conversa com a espada. Cara, o Grog batendo papo com a espada, cara, é de chorar, de tanto dar risada, cara. Porque ele acha que é coisa da cabeça dele, né, tadinho? Ele já tem as vozes da cabeça dele, agora tem uma espada conversando com ele, né? São as vozes. A espada diz a Grog que eles têm um acordo, o sangue dos inimigos pela força dele. Quer dizer, quanto mais ele matar e mais a espada sugar sangue, mais forte o Grog fica. Parece um bom acordo, só que a gente vai ver depois que isso vai dar merda, né? E não é pouca não, né? Não é pouca não. A Vex tem outra... O Vex, no caso, eu tenho que tomar cuidado quando tem a diferença tremenda, que é o Vex e a Vex, tá? Então agora é o Vex. Tem outra visão com a Rainha dos Mortos e as suas legiões. Ele tenta tirar o vestígio, mas não consegue, pelo menos por enquanto. Skellan e Vex, dessa vez a Vex, descobrem que a vassoura que eles pegaram na loja do Gilmore é mágica e voa. Aí, por favor, eu gostaria de, com muito carinho, de falar... né? O formato da porra da vassoura já parecia coisa tipo Harry Potter. Cara, o problema não é o formato. Eles arrumaram a vassoura numa loja de mágica. É óbvio que a porra da vassoura tinha que ser mágica, caralho. Legal eles tentando descobrir a palavra mágica pra ativar a vassoura. Ah, mas isso é fácil porque a palavra tava escrita em ideogramas lá, em parangolés lá, e a porra do Skellan sabe ler os parangolés. Então, foda-se. Isso aí até que não foi difícil, não. O difícil foi o Vex, o Skellan passar essa senha pra Vex, né? Porque a Vex é que queria ter a porra da vassoura, fazer o quê? Inclusive, ele só passa a palavra mágica pra Vex em troca de um favor que ele vai pedir no futuro. Ai, que... Nossa, isso é perigoso pra caralho. Mas que filho da puta, vejam vocês, não é? Mas tá bom. Então a Killeth descobre que os Ashari do Fogo estão em perigo e corre pra ajudar, seguida do restante do grupo. A Killeth encontra o pai dela, que tá lá ajudando a tribo do Fogo. E a fenda no plano do fogo foi aberta pelo ataque de um dragão. Quem? Tordak, lógico. Tordak, o vermelho, lindo. É porque o dragão estava preso no plano do fogo, que é uma outra dimensão onde tudo é fogo, tá? Então. Olha, jura? Junão, mesmo? Uau, você nunca tinha desconfiado disso, né? Ah, rapaz, agora faz sentido, né? Né? Então, a Killeth e o pai dela juntam seus defensores de Pirá para lacrar a fenda novamente. Grog está discutindo com a espada dele. Continua no papo dele com a espada. Nossa senhora, é um bate-papo que eu vou te contar, negócio é puta que pariu, né? Lá na aldeia dos Ashari do Fogo, o Vox Machina encontram a Lura e a Kima, que era do Conselho de Heron, né? Que é a maga e a gnoma guerreira lá do conselho, que por acaso, e foda-se, isso não tem nada a ver com o fato, são amantes. E parabéns pra elas. O pai da Killeth é ferido e ela ouve a voz da mãe dela no vento, né? A Killeth toca a fenda e consegue dominar o fogo. Uma coisa que a gente tem que entender aqui são duas sobre a Killeth. Primeiro, ela tá no tal do Aralindê, que é o tipo o ritual de passagem da adolescência para a vida adulta dos Ashari. E, ela, e esse Ararindê, ela consiste em visitar as outras aldeias dos outros elementos e aprender o domínio do elemento da aldeia. Ela só domina por enquanto o vento, mas agora ela tá aqui tentando dominar o fogo, entendeu? Aí, papo vai, papo vem, ela entra no plano do fogo e consegue se tornar uma elemental de fogo. Jota, o que, que você achou do visual da Killife como um golem de fogo? E um belo golem de fogo, né? Que parece um ser meio metade humanoide, metade chama, com a tiara na porra da cabeça e poderoso para um caralho. E forte, né? Mais forte que o Grog, eu acho, assim, fisicamente. Sabe o que me lembrou? O espírito do fogo do Shaman King. Porra, velho! E tá muito parecido com o remake, né? Com esse novo. Né? Aquele chifrinho na cabeça e tudo. Sim, sim. Igualzinho, porra. Eu tinha esquecido dessa desgrama. Aí a Killife, depois de virar o Elemental do Fogo, consegue fechar a fenda. Só que ela parece que ficou presa do lado de dentro do plano do fogo. Mas só parece, que depois ela acaba saindo como golem e desfaz a magia do golem e volta a ser a ela mesma. E todo mundo dá parabéns pra ela, inclusive o Vex, né? Inclusive, é nessa hora que elas começam aquele... Aham, meu Deus. Então, ela conseguiu fechar a fenda, mas o Vex quer abrir. Né? O Vex quer estar muito afim da fenda dela. Né? Entenda isso como você quiser. Então tá. A Vex aceita um acordo com o Scanlan e deve um favor. Agora ela sabe a palavra mágica da vassoura, né? A gente, no final desse episódio, vê um Brasil, que não é o país, é o dragão. O dragão do ácido dominando a Horda e conhecendo a doutora Ripley. Você quer saber quem é a Horda e o que, que ele vai fazer com a doutora Ripley? Descubra no próximo episódio, porque este é o fim do episódio 5. Inspiration is waiting, rise up, don't think twice. Put your fate in your hands, take a chance, roll the dice.